Desde o primeiro momento que eu pensei em voltar para o Brasil, eu já estava ciente que eu não iria ganhar aquilo que eu ganhava na Europa. Né? Então, eu, lógico, eu vou ter que me encaixar dentro disso. E, na verdade, hoje, os clubes brasileiros que tentarem a minha contratação, acredito eu que isso não vai ser uma barreira. Porque eu já sei, conheço muita gente que vem me passando também... Ó, algumas coisas sobre salários, essas coisas. Então, primeira coisa, eu não olho o salário do fulano. Eu olho pra mim, eu acho que eu tenho que ganhar aquilo que eu mereço. Entendeu? Então, se o fulano ganha muito, parabéns pra ele. Se ele ganha pouco, tem que trabalhar mais pra chegar ao muito do outro. Então, eu não penso muito nisso. Hoje, dentro dos padrões brasileiros, com certeza eu me encaixo. Aqui, ó, mais mensagem chegando de apoio a você. Tem gente que falou aqui, ó, o Gu falou assim, caçapa já é do Galo, só falta assinar. Tá aqui escrito aqui, o caçapa já explicou, não é bem assim, né? O Pedro tá dizendo aqui, seria bom o caçapa aqui. No jogo de ontem, por exemplo, seria mil vezes melhor o caçapa do que o Max, o Alex Bruno e o Thiago Cardoso. Ele falou que o jovem da base, a opinião do Pedro aqui no Orkut. Pergunta pro caçapa se ele acha que o Galo vai ser campeão esse ano. Caçapa, o Galo vai ser campeão esse ano? A pergunta do Fabrício aqui pra você. O Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil. Eu acho que eu encaixaria o Campeonato Brasileiro aí como um dos campeonatos mais difíceis do mundo. Porque você precisa de ter um elenco forte e ter um time, lógico, ter um time base, mas ter um elenco forte. Para ser campeão não é fácil. Para ser campeão você precisa ter sorte de campeão, você precisa ganhar muitos jogos, você precisa ganhar tanto em casa quanto fora. Independente se você vai jogar fora, o primeiro objetivo, os 3 pontos. Aí depois, no decorrer da partida, na sequência ali, você vai analisar o jogo. É, hoje não dá pra ganhar. Então vamos procurar fechar aqui e empatar. Você tem que tentar perder o menos possível e tentar conseguir os pontos. Para o Atlético ser campeão, eu não sei. Eu até torço. Quero que o Atlético seja campeão, porque a torcida merece. Já tem muito tempo que o Atlético está precisando de um título. Até torço para que o Atlético seja campeão. Mas é um campeonato muito difícil. O Dan dizendo que a experiência de caçapa, mas a juventude e o Elton Felipe é a receita certa, daria certo no Galo. O Vitor, vem pro Galo, caçapa. Aí mais um aqui, o Arley, caçapa, experiente, bom de bola e atleticano. Se vier, vai ser muito bem-vindo. A massa parece que já tá te levando nos braços, te levando pro Mineirão. Nem carça vai precisar, não. A massa vai te levar pro Mineirão já, caçapa. Eu fico feliz com isso. Fico feliz porque já se passaram aí quantos anos que eu saí do Atlético. São quase 9 anos. E a torcida ainda tem um carinho muito grande por mim. Então eu fico muito feliz com isso. Então agora é esperar, continuar trabalhando e ver o que vai acontecer para o futuro.